e nos seus braços pra sempre viver mais. Eu tudo tinha pra roubar seu beijo, e nos seus braços pra sempre viver. Eu tudo tinha pra roubar seu beijo, e nos seus braços pra sempre viver. Como é que pode? Nilson Freire, Prenda, pra quem gosta de um forrozinho ralentado. Se aquele, depois do relabucho, não tem aquela hora que você tem que chegar, né, pra encastuar mesmo o trem? Hoje o povo parece que não tá gostando mais de estar encostando. Eu sou do tempo, eu gosto do trem da encostada. Eu gosto. E essa aqui o professor Júlio César Rezende foi buscar no fundo do baú. Aguinaldo Rayol, O Fim. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece, Aguinaldo Rayol, O Fim. Essa música foi gravada por um grande cantor americano chamado Hugh Grant e tinha o título original de The End, O Fim. E, por ironia do destino, esse grande cantor morreu com câncer na garganta. Eu vou dar uma paradinha, você não sai daí não? Essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Você planeja o evento, a RBM Música leva a alegria dos seus artistas. É só ligar 61 99 81 3601 e você leva para sua cidade o show da Márcia Ferreira, Eliane Samuel, Wagner Simão, Djalma Lima, Edelson Moura, Rael Braga, Sula Mazurega, Chico Rei Paraná, de Paulo e Paulino e Amado Batista. 61 99 81 3601. O nosso e-mail é rbmmusica@gmail.com. Padre Fábio de Melo e Zezé de Camargo e Luciano, No Meio de Nós.

Mangabiame, Taioba, Jambu, Pitanga, Piqui, Azedinha, Gabiroba, Bacupari, Araticu, Arapixunga, Bacupari, Araticu, Pixungarapi, Bacupari, Araticu, Arapixunga, Ioiô, Bacupari, Araticu. Essa é exclusiva do programa Cleito Aguiar, Mina das Minas, Bacupari. Para quem não sabe o que é Bacupari, é uma frutinha do Cerrado danada de gostosa, viu? Para Cleidiane Silva Machado, aqui da Ceilândia, no Distrito Federal, minha nova amiga do Facebook do perfil número 2. No próximo bloco, Altemar Dutra, Cleiton Aguiar e Michel Teló. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Gente, a eleição está chegando aí, dia 5 de outubro. Presta atenção numa coisa. Candidato que fizer campanha xingando o adversário é porque ele não tem nada para prestar conta e não tem nada para propor. Foge desse tipo de gente. Tipo candidato que só sabe xingar os outros. Não, você pergunta para ele, não, rapaz, ao invés de você xingar outro, o que você já fez na vida? O que você vai fazer? Não, então vamos votar bem. Você pode mudar o Brasil com seu voto. Vamos fugir desse povo que chega esculhambo o outro, só sabe xingar, não tem uma proposta, não tem nada para contar que fez. Porque o candidato sério chega e fala, olha, eu fui isso, fui aquilo outro, eu fiz isso, fiz aquilo outro, e se você votar em mim para isso, para aquilo outro, eu vou fazer isso, aquilo outro, né? Então presta atenção e não joga seu voto fora não, e não vende seu voto não, senão sai caro demais para você. Eu tenho algumas músicas que marcaram a minha vida. Por exemplo, Dio Come Te Amo. Eu me lembro quando eu morava em Belo Horizonte, e essa música da Giglioli Cinquetti, né, isso em 1965, 66, o Carlos Dário Pereira, o Darinho do Mané Pereira, comprou um disquinho desse, e a gente ficava escutando. Então, todas as vezes que eu escuto essa música, eu lembro desse episódio. E é por isso que eu criei esse quadro aqui, ó. Por exemplo, você lembra desta? Altemar Dutra, E Voltarei. Adeus, amor. Não podemos mais fingir. A ilusão já terminou. Agora tenho que partir. Amor. Pois assim será melhor. Se hoje o céu escureceu, talvez um dia brilhe o sol. Não sofras mais. Sei que esta luz que se apagou irá brilhar e voltarei com todo o amor que eu guardei para te dar. Verás então que eu voltei para ficar por esta paz que o teu amor

cima, em cima, em cima, em cima, em cima, alto cima, alto cima, alto cima, alto cima, em cima, em cima, em cima, vamos jogar. Um vodka ou água de coco, pra mim tanto faz. Gosto quando fica louco. E quero vir todo mundo, quero. E cada vez eu quero. Aí sim, vamos. Uísque ou água de coco, pra mim tanto faz. Já tô cheio de. E cada vez eu quero. E cada vez eu quero. Todo mundo junto, vamos lá. Um, dois, três, quatro. Pra ficar maneiro eu jogo o clima lá no. Que beleza, hein, mano? Alto cima, alto cima, alto cima, alto cima. Em cima, em cima, em cima, em cima, alto cima, alto cima, alto cima, alto cima, em cima, em cima, em cima, vai! Alto cima, alto cima, alto cima, alto cima, em cima, em cima, em cima, em cima, alto cima, alto cima, alto. É, e a galera do planeta é pra cima demais da conta, Pokémon! Obrigado! Michel Teló, Amor de Chocolate, para os nossos amigos do Mato Grosso do Sul, curtindo o programa Cleiton Aguiar pelas emissoras locais e também direto na internet pelo nosso site www.radioestudiobrasil.com.br, o maior sistema de comunicação em rádio do Brasil e, não sei não, talvez até do mundo, né? No próximo bloco eu tenho uma dica, essa dica é importantíssima. É um novo tratamento de próstata que surgiu em Minas Gerais. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Uma das doenças que mais assusta o homem é o câncer de próstata. Meu pai teve câncer de próstata e provavelmente eu vou ter também, porque eu estava conversando com um médico amigo meu, ele falou que depois de 90 anos de idade, todo homem vai ter câncer de próstata. E outro dia eu estava vendo um estudo de uma universidade americana que os médicos nos Estados Unidos estão preocupados com a quantidade de cirurgia de próstata, porque aqui é o seguinte, diagnosticou que tem um pulmão de próstata, vai lá e corta a próstata, tira a próstata toda, né? Então os médicos estão dizendo que há um exagero nisso aí, porque muitas dessas doenças não iriam se desenvolver. Então a pessoa acaba fazendo a cirurgia sem necessidade. Mas agora surgiu em Minas Gerais um tratamento. A doença de próstata chama-se hiperplasia prostática benigna. É um transtorno comum em homens com mais de 50 anos, chegando a atingir 80% deles. Olha só, eu estou com 64, então eu tenho grande chance de ter esse problema aqui, né? A doença caracteriza pelo aumento da próstata, comprimindo a bexiga e obstruindo parcial ou totalmente a uretra. Por isso é que a gente vai muitas vezes no banheiro e não mija de uma vez, não mija um tiquinho aqui, daqui a pouco está com vontade de novo, né? Segundo dados da Sociedade Brasileira de Urologia, o problema acomete cerca de 14 milhões de brasileiros. Para tratar, tem a tradicional cirurgia com corte, que exige um tempo maior de recuperação. Essa que eu falei, né? De arrancar um pedaço ou arrancar a próstata toda. Surgiu uma nova técnica que é bem menos invasiva. Ela vaporiza laser na glândula masculina e que tem surtido efeitos consideráveis. O nome é em inglês, viu gente? É Green Light Laser Therapy. Traduzindo, é uma luz verde, a terapia da luz verde, né? Ela reduz o tempo de recuperação quando comparada à cirurgia tradicional. Outra vantagem é a diminuição média do tempo de internação. De 3 dias do método antigo, 1 dia para o laser, compara o Dr. Bernardo Pace Silva de Assis, urologista do Passe Hospital e coordenador do Departamento de Endourologia da Sociedade Brasileira de Urologia Regional de Minas Gerais. Então, qualquer coisa vocês entram aí na internet e põe aí clínica, né, clínica Passe, né, Passe Hospital. Porque aí você vai ter maiores informações, a matéria aqui é muito grande, o nosso tempo é curto,

trancar na pista, camarão tá chegando. Cavalão tá doidão, cavalão tá doidão, tá relinchando e galopando, tempo trancar na pista, cavalão tá chegando. Cavalão tá doidão, cavalão tá doidão, tá relinchando e galopando, tempo trancar na pista, cavalão tá chegando. Rio Negro e Solimões, o cavalão tá doidão. No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima pra você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar o programa Cleiton Aguiar. Na hora que eu fico pensando, eu tô fazendo rádio já há 30 anos. Eu comecei na música há 34 anos, comecei na televisão há 32 anos e há 30 anos eu comecei no rádio. De vez em quando eu fico aqui pensando assim, gente, será que o povo ainda está querendo escutar o Cleiton Aguiar? Será que esse povo não enjoa, não? E aí eu começo, todo dia eu abro o Facebook, as redes sociais e recebo lá mensagens de carinho. Aí eu descubro o seguinte, que a nossa amizade é uma amizade eterna, só acaba quando um de nós dois morrer, não é assim que funciona? E aí isso me anima, eu fico feliz e vem pra cá fazer o programa. E eu já, uma coisa eu já sei, ninguém agrada todo mundo. Jesus Cristo não agradou, quem sou eu para agradar? Mas eu agradando quem gosta de mim já tá bom, o resto eu não tô nem aí, né? Tá bom? Então pra você que acompanha o meu programa no rádio, o meu carinho, um grande abraço pra você. Aniversariando hoje, Ailton Zói, Lindenberg Teixeira, o meu amigo doutor Delmo Menezes, aqui em Brasília, Remerson Norato, Mônica Miranda, Valdirene Ferreira, Jaque Machiavelli, Isaina Freitas, Dilene Cruvinel, Milene Fadi, Regiane Ribeiro e a minha amiga Carmen Schroeder, lá no Rio de Janeiro. E para você que está de aniversário hoje, eu não estava sabendo, receba os nossos votos de muita paz, muita luz e principalmente muita saúde. Eu vou trazer uma oração, porque as pessoas falam, mas eu tenho problema demais, eu tenho problema demais. Todo mundo tem. Eu falo para as pessoas, se você não tiver problema, a primeira coisa que você perde é seu emprego. Se você não tiver nada para resolver, não vão precisar de você. E essa oração aqui eu achei muito interessante, porque o tipo da oração é assim, ter problema não é problema. Eu penso assim também, tá bom? Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Afinal, ter problemas não é tão desesperador assim. Desesperador é não ter coragem de lutar contra eles. Homens fortes, homens criadores, que realizam grandes obras, acham que os problemas são para a mente, como o exercício é para os músculos, e desenvolve nela a resistência necessária a uma vida construtiva e feliz. Agradeça a Deus hoje pelos problemas que você já conseguiu vencer com sua coragem e determinação. Porque outros problemas virão. Em qualquer circunstância, mantenho-me calmo, tranquilo, sereno, pois sei que Ele tem a solução para todos os meus problemas. Obrigado, meu Deus. Amém. É isso, né? Tem problema. O meu pai dizia, meu velho pai, muito sábio, dizia, meu filho, o problema que não tem solução, solucionado está. E o que tem solução, a gente vai atrás e resolve, né? Não é assim, assim que é feito o negócio. Essa menina é de Brasília e essa música é exclusiva do programa Cleiton Aguiar. Natália Cavalcante, Olhos Meigos. Tá me machucando, não sei até quando vou me arrebentando nessa paixão. Meu pobre coração nunca desiste de te esperar, porque sou a sua estrela e você é meu mar. Olhos meigos, negros, sente quem tem amor. Natália Cavalcante, Olhos Meigos para os Apaixonados do Brasil. Eu vou a Coromandel relembrar Gerson Coutinho da Silva, o imortal poeta goiá e uma das suas mais belas criações. Tibagi e Amaraí, Triste Abandono. Deixa que te fale nesta hora triste, quando não existe mais teu grande amor. Desde que te foste, desde que partiste, tu me destruíste em todo meu vigor. Já não sou mais nada, sou a folha morta, nada me conforta, nada me compraz. Quando foste embora, no meu doce abrigo, também foi contigo toda a minha paz. Esta é a dolorosa hora do abandono. Já não tenho sono, já não sei querer. No silêncio escuro do meu quarto pobre, já ninguém descobre sombras de prazer. Não estás comigo, mas ficou minha alma, que não tem mais calma, funda cicatriz. Essa mocidade cheia de vigor, e sem teu amor sou infeliz. Relembrando Goiá, eu trouxe uma raridade, Tibagi e Amaraí, Triste Abandono. A frase irretocável do programa de hoje é de autoria de Ana Carolina. Diga o que você pensa com esperança. Pense no que você faz com fé. Faça o que você deve fazer com amor e a sua vida vai ser muito melhor. Diga o que você pensa com esperança. Pense no que você faz com fé. Faça o que você deve fazer com amor, que a sua vida vai ser muito melhor. É a frase irretocável de Ana Carolina. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para o cantor Jefferson Moraes. Você está ouvindo o programa Cleitão Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Neste domingo tem o programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar pela Rede Brasil de Televisão. Você pode me assistir pelo canal local ou pelo canal 1 da TV Oi, canal 133 da Claro TV, 175 da Sky, 237 da TV Vivo, 248 da GVT e canal 714 da CTBC. Você pode me assistir também pelas parabólicas ou direto no site rbtv.com.br. Programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar pela Rede Brasil de Televisão. Neste domingo agora eu vou conversar com Toninho Andrade, candidato ao governo do Distrito Federal pelo partido PSOL. Uma entrevista muito interessante, viu? Eu vou entrevistar todos os candidatos ao Senado e ao governo do Distrito Federal, porque o que acontece em Brasília interessa ao Brasil inteiro. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão para o cantor Jefferson Moraes, Jeito de Galã. Aonde eu chego tudo